amor. Se eu amar você amar, a gente faz o show. Se eu amar você amar, não vai faltar amor. Se eu amar você amar, a gente faz o show. Tô piando, tô piando, os teus passos cigando. Tô dormindo, agitando, do teu lado vibrando. Tô piando, tô piando, os teus passos cigando. Tô dormindo, agitando, do teu lado vibrando. Teus passos cigano.